Diretamente de Guarulhos, JP. Ué, Tas notou? Em 2017 eu conheci o rap. Ele tinha 13 anos e alguns dreads. Era um anjo que se transforma em demônio se anoitece. E se passaram meses, anos, e ele retornou com planos. Muitos sonhos, poucos manos e alguns cheques. Se o diabo veste Prada, Prada não me veste. Se o diabo amassa o pão, eu passo maionese. Sou amado dentro de casa, amargo fora de casa, eu sou a praga. Eu vim com a alma de 2000 e rap. Eu me locomovo pelas mãos do povo, que gritam pro que eu digo e me dedicam votos. Mas se as tartarugas saírem do esgoto, as praças lotam e as fotos me deixam bonito. Mas um sentimento esquisito invade meu corpo. Eles me olham e eu ainda não me sinto visto. Eles também amaram Cristo só depois de morto. Eu tive que reinventar minha motivação. Famílias sólidas não enfrentaram a solidão. Sua melhor gestão se impressionaria com o que minha mãe teve que suportar em duas gestação. Meu ódio ferve, eu sou a plebe em ebulição. Meu ego ergue um arco-íris sem coloração. O que eu fiz nas batalhas foi sem graças à panela, porque há 20 anos eu vivo sob pressão. Desculpa se essa não foi minha melhor lei. Dessa vez eu cedi a caneta pro João. Eu abri mão da técnica, já que o rapper mais lírico compete contra o coração. Rafael também ouvi um par irmão, o rapper negro e guarulhense que cresceu com o povo. Por muito tempo eu fui um profeta no chão, mas Deus prometeu que eu seria um poeta no topo. Então bota a cara, tem 319 balas em cima da quebrada que estão prontas pra cantar. 319 balas, essa é minha gang e hoje tem bala demais pra tu me abalar. Reparei bem, você vindo lá, quer me ver fora de área, mas seu gatilho hoje não vai mais me parar. Pois tem 319 balas cantando alto igual uma serenata, pra nunca ter que disparar. Okay. Rap no topo, né? Veja quantos troféus. Vários irmãos cavando fé em meio ao fel. Rimei em praças e era inimaginável que me levaria até a praça da Torre Eiffel. Ainda assim a nossa luta é tão cruel. Nem tem disputa, nossa liga é bruta tipo NFL. Igual carreto louco, nem pensa que tá mel. Revolução romântica, ela casa de papel. Sou carta viva pra não ser palavras ao léu, pra não ser só carta vazia igual de Isabel. Pensei que o topo era seguro, mas desabei. Esse topo tá mais confuso do que papel. 400 anos de uma trend que ainda faz réu. Na terra onde tem gente que ainda finge que não deu view. 1 milhão de trends me ensinando como faz rap, mas minha trend vem do sopro tipo Bezalel. O vento sopra onde quer, não sei bem de onde vem, não sei bem pra onde vai, mas eu vou, mas eu vou. Pois é suave, mas é frio e implacável. É quente, borrou a letra triste do poeta. Mas se tratando de streaming, pra indústria não interessa. Brincou alma no algoritmo e dá pane nessa meta. Eu não paro até que arranque uma lágrima da Alexa. Chegou cômico, hilário e até ridículo. Logo no ano bissexto, papim de volta do ano lírico. Quem é real nunca saiu daqui. A cena não precisa de um pretexto, precisa de um colírio. Não sou do contra não, não é bem isso. Até porque ser anti nem sempre é antídoto. Mas focamos tanto em Celil que os papos de visão acabaram tão mil. Meu rap conta o que eu vi. Minha vida é mais que um filme, é tipo um livro. Na risca eu sobrevivo, então não me dê motivos. Dito isso, eu sigo meu caminho. Sigo atrás dos meus objetivos. Eu vou dar um pulo na Jota pra atualizar meu corte. Porradão de ouro no pescoço é pra dar sorte. Tropa tá avançando igual GS no pinote. Parei na Pedro pra apertar aquela da forte. Com de raça na ladeira onde tudo acontece. Então, whisky no copo que ameniza o estresse. Tô confortável, cidade anoitece. Mas atividade que a vida não é um teste. Nada é o que parece. Foco no trabalho, mano, segue o plano. Faz essas notas girar, nós não tamo brincando. Um trago no balão e um gole pro santo. Minha mina na garupa e nós acelerando. Sabe quem tá no comando. Faz esses buchas chorar, nós não tamo brincando. É que Deus dá a farinha, o diabo rasga o saco. Mas daqui nós segue trabalhando. Eles falaram pra eu me pôr no meu lugar. Por isso que há 10 anos eu tô aqui. É voltar do ano lírico em noite de apocalipse. Quem não tiver caneta então não vai subir. Tentaram me matar, mas eu sobrevivi. Agora é tanta merda que eu tenho que ouvir. Que eu tô ultrapassado, flow quadrado. Que eu não sou um contra o C e contra o V lá do Central C. Agradeço o hip hop, pois eu conheci o movimento na favela que mudou minha história. Por isso nós é Ed Rock, nós não é Ed Mota. Tamo libertando a mente desses idiota. A favela ainda chora e ninguém se importa. Foda-se quem abre as pernas pra casar de aposta. Vi minha família de novo no morro fazendo vaquinha. Porque meu time se abre em jogo, tá devendo. duas perguntas, só mais uma jota. Os políticos vê nós como mais uma nota. Ecológico vai soltar a valsada meia-noite. Eu vou fazer as carruagens virar abóbora. Eu tô na trincheira, então mãos à obra. Eu não sou mais estrela, eu sou um meiota. Não vou ser mais outro branco usando a música preta pra encher o cu de verde e comer buceta rosa. Odeio a direita e é pouca prosa. Vocês tratam racista como fosse herói. Mas a esquerda cavia a gente playboy da zona sul. Não adianta que vocês não representam nós. Não me diga mentirinhas, mentirinha dói. Como vocês acreditam no papo do Nicolas? A menina estuprada deixa o filho no orfanato. Só que a vida não é novela igual das Chiquititas. Rap só pra baixinho e eu não sou paquita. A língua de vocês eu corto na maquita. Os crentes têm que parar de ver novela da Record. Porque agora vocês acham que são israelita. Vocês estão precisando estudar mais a Bíblia. Não esquece que vocês moram tudo no Brasil. Sai um pouco da internet, que internet é do diabo. E vocês ficam espalhando várias fake news. Eu sei que um dia eu vou pagar por todos os meus pecados. Se é hoje ou amanhã, pra mim tanto faz. A maioria dos meus erros nunca foram por maldade. O meu erro às vezes foi querer ser bom demais. Vou parar por aqui que tem outros poetas. Esse ano ainda tem diz que lá tu ouve mais. Eu falo tanta merda porque eu vejo tanta merda. Por isso não tô na merda, cê soube que pode ganhar mais dinheiro, mais respeito pelo bairro, mais mulher, o Nike é do mais bolado. Quem que domina o quadrado? Respeita a paz e respeitado. Eu tô fumando um gelo com vidro abaixado. Se é sobre sair do zero e deixar meu legado. Sem papo forçado, mais versátil do cenário. A cada disco, novo marco. Um só lamento pra quem despiou do barco. Ela sabe, é o Braddock Han. Desde os 18 homens da casa. Acho que eu precisava criar essa casca. Reação de quem nunca teve nada é sempre querer mais um pouco e não supra essa vida fácil. Pense, toda criançada que cresce sempre sendo destratada. A guerra do Estado é contra a minha raça. Todos esculpida machado vão entender do que eu falo. A violência deixa a marca. Esse otário pensa que é pra contestar toda a minha caminhada. Fiquei rico com a minha verdade. Onde ele estava no tempo da baixa. Empresário escravocrata. Com o tempo eu entendi que eles querem que tu se cala. Cresce com o poder da palavra. Essa é minha cruz, essa é minha saga. Vale. Do melhor drink pra um dos mais foda. A rua e requinte, a tua escola. A pura malandragem, né? De onde eu vim, sabe? Os gringos vêm comprar de mim, cê importa. E que importa? Minha história também te marcou. Vidas caro vapor, no meu flow, no meu corpo. A marca de roupa mais louca. E as rimas tatuadas na pele das mais roupas. Muitas. Que passagem, tem sido um voo doido. Se eu te falar o quanto que girou. Vi girar, vagabundo me subestimou. Se onde tá, pra onde foi? Nesse mundo de robôs, AI nunca vai poder fazer o que eu faço. O que desajustou minha mente é o que desequilibrou. Combustível desabilitou, concorrência inflamável, intenso. Sem tempo pra inveja gun. Face to do zap. Essas neonazi X, todas big techs, tic-tac. Roubando seu tic-tac no Rolex ouro. Ao menos me segue, Don L. Unfollow todos. É verdade que eu tô vivendo bem, tô vivendo bem. Esse otário mama bilionário me xinga de comunista. Tá batendo bem. Não deve tá batendo bem, sinal que meu som tá batendo bem. Em toda quebrada meus cria tão rindo disso. Só rindo disso. Tem dias que eu também fico desiludido. Uma dose de cachaça mais cara que o whisky. Meu chapéu sei o que significa na garrafa escrito. Perdi muito amigo no crime, eu não prego whisky. Mas tive na esquina, tu sabe qual é o instinto. De rolê no Rio com meus bons bandidos. Eu sou Zapata, mas também sou Punch ou Vila. Malandro demais, todos sabem vira bicho. Nenhum dos nossos gosta de polícia. É real que meu hedonismo tem muita melancolia. Ela escute isso porque eu fodo como se fosse o último dia. Eu curto essa mina e sei que ela me curte. Não é, isso é foda. Prefere o de caro vapor que um otário de Gucci. Se você fera odeia mulher, parece meio red pill. Sem um sal, essas mina te engole de Kill Bill. No meio do arruma de macho, diz aí, filho. Sei só nome de marca, nome de marca. Todo mundo sabe que o melhor tempero é Nordeste Side. Pega o molho no Spotify, não fode meu pai. De rolê no Rio com meus bons bandidos. Eu sou Zapata, mas também sou Punch ou Vila. Malandro demais, todos sabem vira bicho. Nenhum dos nossos gosta de polícia. Ooh, I'm Pra ouvido doente, a Júlia é remédio. Algoritmo do trap é chato, cê escuta essa merda, eu fico no tédio. E eles tão querendo saber como lucra e ganha um rap feminino. O que eles fazem, nós faz ao contrário. E assim separamos rappers de meninos. Ok, assim separamos as mulheres dos brokes. Agora ela conhece a Júlia, não vai cair nesse seu papo de novo. Formando mulheres espertas que sabem como movimenta esse jogo. Não gostou? Sinto muito, mas olha pra mim, bebê, eu sou novo. Eu vi ser rimar de pautas raciais, mas vocês nunca incluíam mulheres. Eu vi ser rimar que era quebrada e tal, mas vocês nunca incluíam mulheres. Eu vi ser rimar que era pretos no topo, mas nunca incluíam mulheres. Se hip hop é sobre igualdade, essa porra que você fez nunca foi rap. Ei, eu tô falando como ser fodona. Ser leal em tudo que acredito. Ganhar meu dinheiro e investir na quebrada. Ok, entrar no fone dessa mina balada. Mudar sua perspectiva, eu vou botar ordem se eu entrar na casa. A Júlia Costa é pura lírica, de fato é o que o hip hop esperava. Na rima a Júlia não brinca, de fato é o que o rap pede precisava. Contratante sem senso, público de Enzo. No berço da miséria, eu nasci brasileiro. No véu da ilusão, eu não me submeteria. De fato, eu sou a rapper que um OG se orgulharia. Contratante sem senso, público de Enzo. No berço da miséria, eu nasci brasileiro. No véu da ilusão, eu não me submeteria. De fato, eu sou a rapper que um OG se orgulharia. Provido doente, a Júlia remédio. Provido doente, a Júlia remédio. Quando era 2014, a gente fazia freestyle com fome. Roda de rima, que era pra ter o respeito da rua. E agora, tá meio sem rumo e perdendo sentido. Papéis invertidos. Mano, a roupa tá boa, porém essas rimas suas são tão cruas. E o camarim tem pizza, se eu bater meu pé no show. Deixa a chave pix, que eu te ajudo a comprar flow. Mano, é fictice, a fama do rock and roll. Sem Deus é difícil. Dormir leve, bem material preenche o que eu nunca tive. Nunca mas quem quis me atender quando eu soquei o espelho em crise? Tava em crise. Minha filha aqui, meu iPhone 15. Vai ver que um descarrega merda e somente um sobrevive. Por isso eu não posso parar, a vida real é lá fora e me espera. Duas gotas de calmante, muda o semblante, ri pra filmagem já era. Muda essa roupa, Rodrigo, ninguém aqui quer saber de problema. Não foi você que falou que sabia fazer o melhor show da sua. Então vamos lá, porque agora eu vou dizer uma parada que você nunca irá me confessar. Eu já livrei muito você dessa depressão, mas ainda me pergunto quem é que vai me tirar. Ou se vão parar de me atirar, concorrente sem respirar. Quando rondo, rindo, pensamento é lindo, fim tá perto, eu não sei disfarçar. O erro do trap foi ter cancelado o ano lírico. E tá genérico, grande mestre, se afastou. Também não julgo, poxa, saturou. Altos artistas, pequeno prêmio. Mágio ao OVNI do milênio. A lâmpada ainda é desconfortável se tu ouvir a visão do gênio. Me arrumo inimigo novo, os antigos cansei, já ficaram tilt. Não me amedronto e não me confronto. E perdem muito tempo em tweet. Bato igual copo, chuto igual crocó. Pela tatua meu urso no corpo. Lembra da gente fazendo vaquinha e hoje nós lucra com a venda do porto. Vê o xamã ocupando a TV me deixa alegre. MV Bill Little Ré MD ocupando a TV me deixa alegre. Preto no topo e como que eu... Tô bem mais leve. A paciência da tartaruga é mais eficaz que a velô da lebre. Suave com o Jack e o Volvo. Já tava calvo, bala no alvo. Rex on Rex, morri nasci. Cinema de novo, espatamanca que eu fiz um rap. Rock, unha pintada, coçando meu ovo. Jack, conta pra tamanho que eu fiz novela. Black, morri nasci. Poeta de novo, indígena black. Panther, se liga na ref. Poetas do tipo, ressurreição do boom bap. Louco, devolva meus raps. Tentando convencer o RD a sair do mercado. Rap, tentando convencer o Icaré ter um emprego novo. Lobo, falou que ele é amigo do tal de Paulo, que vendia prensado. Passou na Record, esse dia foi surdo. Empresário sem laudo. E disse meu sócio, judeu broncudo. Um tal de Malak, ah, só vou se tiver a Colombo X tudo. Patachota rimando de hack. Diz pra ele que eu também sou bancudo. Que Night Wolf é meu vulgo. Nasci poema, vou morrer cinema. Sou disposição pro suco. Inferno astral, tô escrevendo isso no surto. Sou marginal, a margem do seu quando. Agora eu vou escrevendo essa porra, fui percebendo que o tempo passava. Minha caneta tá vivo lecendo. Reivindicava, intensificava, pipa de serol de bicava. Tem rodo Super Nintendo, pega big dig, vigarista, viaja. Olha o bote da Nike, piso, fit, night, fico lá em casa. Se de bichou, sex pistons, anda fichou. 444 mil flows, 444 mil porra. Nem assim me acha, na voz é o pai da caixa. Plandora, ele é da Freud, da minha sala. Chama o senhor Nevasca, tira uma da minha baixa. O que cê quer de mim, porra? O que cê acha no pisa fora da... Muita grana no bolso, flow cinema na mente. Ramos em cana e coço, tropa do Injon quente. Muito porra, outro porra, outro poeta no topo. Só tá vendo essa merda de coco, calma, licença poética, gente. Tô zoando. poetas do tour. Um escorpião curto, um poema no bolso. 44 mil rima na mente. Iemanjá Gang. Iemanjá Gang. Eu tô no Rio, tô na sua área. Quero minha cota, quero minha cota. Carne tá sendo, mas eu tenho bife, tô com a minha tropa. Trap real tá aqui. Dinheiro nós tem sim. Quero ver quem tá contra. Quero ver quem tá contra. Quem tá contra não fode. Praticamente eu sou um dos primeiros painel postar. Depois de mim veio o Choice e alguns manos lá da batalha. Rap tá vivendo um momento único. Negos brigando pra ver quem é o próximo. Gravadoras adiantando pagamento. Fecho com a Sony, a Universal. Já sabe meu nome, eu tenho contatos. Pra eu chegar onde ninguém chegou, eu vou fazer o esforço que ninguém mais faz. Sou da quebrada, sou um cara sagaz. Quem gosta, gosta, não gosta, tá paz. Eu tô no jogo porque eu sou real. Tô com o JP e o Dom L. Curte minha vela, nós não perde. Vim de Guarulhos, eu sou 7. Equilibrado, eu sou Tanicão. Tem o lado bom e o lado mal. Eu tô no Rio, tô na sua área. Quero minha cota. Poetas no topo, eu tô aqui de novo, os falador tá nunca fora. Nunca tinha tido um MC, então não fica triste quando for embora. Tchau. Seu amigo parece o pedido, você foi na festa, só que ignora. Tchau. Molecadinha sufocando rap, até hoje em dia vocês tão dando corda. Yeah. Minha Glock é da xenofobia, mata alemão, ela é poliglota. Eu tô no Rio, tô na sua área, quero minha cota. Poetas no topo, eu tô aqui de novo, os falador tá fora. Ainda bem que eu te encontrei, me encontrou no dia do pagamento. Transfiro dinheiro pra mim mesmo, você é um trouxa, eu te dibrei. Experimento outro timbre, a liga do rap é igual futebol. Dinheiro te troca de time, mas sou preferido é oficial. De fato esses manos fuderam com a indústria e o rap tá porno. Sei que tem carro envolvido com casa e piscina, mas olho no acordo. Eu perdoo você que não acordo, esse tempo todo no topo. Meus adversários estão comprando views pra dizer que meu trampo que flopo. Sempre deixo um bem na cara do gol. Eu peguei Uber e horas de voo. E o baile é lotado de bala e de doce. Nós é disposto, bem antes do topo. Seu mano querendo a receita do bolo. Levanta a cabeça, vão rir do seu choro. Nosso clássico Black Helicopters. Pulo direto pro top 10. Tira a doença do seu cérebro. Ômega 3, top derme. Ela não quer saber o que acontece. Quer liberdade igual topless. Praia vazia, uns coquetéis. Viver na sacada dos hotéis. E